máximo claro, Guarulhos, 3 para pegar o comunicado. 180, chame 186 para a corda. 186, adeus, senhor. You cleared. ILS X-ray final runway 10, report establishment on the localized. Clear ILS, report establishment on runway 10109. Zero, zero, desça para 3000 pés, o KNH 1015. 3000 pés, 1015, 3600. Ram 3600, vetores para sequenciamento, curva esquerda para 040, limite ao localizador. 00, se possível iniciar redução 1909. Tá mantendo o zero direita 060 para interceptar o localizador desse parador no pé, reporte estabilizado. Direita 060, do seu parador no pé, reporte estabilizado. ILS runway 10098. Golan 098, contact Salvador Tower, 118.6. 118.6, 10098. B3600, chame Torres, Salvador em 1.8.95. É, corrijo, 1.8.6. 07, Sony, identificação desse avião chegada a Mário para 2, meu país, o Kenegal no 014. 1908, informação Alfa. Azul 6908, aciona identificação desse via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1014. Descida via chegada a Mari para 050, QNH 1014, azul 6908. Salvador é azul 5001. Azul 5001, contato radar 360 0 da El. 360 na saída da El, azul 5001. 5001 após 2000 pés, autorizado para o de Leda. Após 2000 Leda, azul 5001. É 212, identifica, desce via para 2000 pés, ajuste 1014. O 4107 está livre, LS, reporta estabilizado. 16908, desce via para 2000 pés, ajuste 1014. Via 2000 pés, ajuste no 0, no 4, azul 6908. Azul 5001, autorizada para de bridge da presente. Entra o plano bridge da presente, azul 5001. Salvador, muito boa noite. Rio 98, 1-0. Rio 918-10, contato radar 340, saída bloco no Alfa. 340 na bloco no Alfa, Rio 918-10. Do 5001, chama Recife 1251, 1-3325, bom voo. 251, na conselhos. Controle, boa noite, voo no 34. Voo no 134, contato radar 370, saída PUCA. 370 no perfil da PUCA, voo no 34. LF 4107 completa com a torre, 18-6, bom pouso. 18-6, boa noite, obrigado. O azul 6908 está livre LF, reporte estabilizado. Livre LF, azul 6908. 1134, chama Recife, 12545, alterna 1134.5. 12545, 134.5, vai chamar o voo 134. Rio 9810, Recife, 1251, 3325, bom voo. Recife, 1251, alternando 3325, obrigado, boa noite. Boa. Azul 6908, estabilizado em ILS, pista 1-0. 6908, completa com a torre, 18-6, bom pouso. Torre 1-8, décimo 6, Azul 6908. Chanel 6212, Salibre LS, reporta estabilizado. Juan 3152 identifica, chegada a Mari, desce via para 2000 pés, ajuste 1014. Autorizado TAP, porém descendo para 50 então. É 212, completa com a torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado, boa noite. Tan 3152, após etapa 2000 pés, ajuste 1014. 2000 pés, após. Salvador, muito boa noite, Gol 1170, informação Bravo, Gate 3, autorização Campina Grande, por gentileza. 1170, boa noite, já aprovado Campina, chame 1118.6 para autorização. Ok, 18.6, obrigado. Salve, Brelé, reporta estabilizado. Obrigado. Ah, 3252 estabilizado. Combata com a torre 18-6, bom pouso. Muito obrigado, boa noite. Bom dia, Gol no 868, contato radar 230, Serapuca. Poderia coordenar direto a Aracaju, está presente? Na verdade, estamos coordenando já. Obrigado. O 1868 autorizado pelo centro direto Aracaju, está presente. 868. 14062, identifica chegada Mário, descida 50. Apenas confirmando secundária 1345. 1345 a secundária, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, igual na 170, está cruzando 1800 para 370, Lucas e Paz. 170, contato radar, 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, gol 170. Salvador, gol 1170. Prossigam no 1170, contato radar 370, saí da PUCA. Saí da PUCA 370, para que você acorda com o centro, voa projeto de parto, Lisa. Mantenha inicialmente o perfil, o gol no 1170. Mantendo o perfil, aguardando, gol no 1170. TAM 3291, identifica a chegada Bonfim, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. 1014, 4 mil pés, TAM 3291, chegada Bonfim.